Introdução Workshop número 470. 20 de janeiro funcionou. Absorver energia. Chave é humildade. Amor. Unidade da cabeça. Como buscadores de conhecimento, é difícil saber se o que estamos fazendo está tendo um efeito ou não. Mas esta semana o Sr. Cash foi muito claro ao dizer que se os buscadores de conhecimento não tivessem elevado a alma dos profetas no dia 20 de janeiro, haveria hoje uma guerra maciça no Oriente Médio. No fim de semana passado, os israelenses bombardearam secretamente diferentes alvos no Irã com drones. Eles estão tentando desesperadamente fazer uma guerra. Mas já passou mais de uma semana e ainda não houve uma resposta do Irã. A Fundação Cash está tentando o seu melhor para seguir o caminho da paz. Este pode ser o evento que leva ao fim das religiões. Também temos os cristãos lutando uns contra os outros na Ucrânia, enquanto o Vaticano tenta tomar a Igreja Ortodoxa Russa. Talvez seja difícil acreditar que simples buscadores de conhecimento tenham tanto poder, mas é por isso que queremos aprender mais sobre o poder de nossa alma. Em uma pergunta feita por um buscador de conhecimento sobre os efeitos de nossa alma como sendo ilimitada, o Sr. Cash respondeu: não há limitação. A limitação está apenas no cérebro do homem e em sua compreensão da criação. Isso coloca a bola em nossa própria quadra, como eles falam no tênis. Como queremos jogá-la? Já ouvimos isso tantas vezes, então por que não fazemos algo a respeito? Neste workshop, nos foram dadas muitas ferramentas para nos ajudar em nossas viagens de autodescoberta ou de descoberta da própria alma. Primeiro, há o teste de chuveiro. Nos foi pedido para nos pesarmos antes e depois do banho quente para ver quanto peso, ganhamos apenas absorvendo a energia da água quente através de nossa pele. Espero que alguns buscadores de conhecimento façam isso e compartilhem não apenas os resultados, mas como se sentiram ao descobrir isso. Quem poderia imaginar que após um banho de chuveiro, ganhamos peso? Então reflita sobre isso. Se estou absorvendo tanta energia que é convertida em peso após apenas 10 minutos no chuveiro e sem ter consciência disso, então quanta energia estou absorvendo dos campos do meu ambiente sem saber disso? Então imagine que o jato de água é como receber o amor do Criador. Mais tarde, o Sr. Cash acrescentou, se um jato de água fosse a força do campo, digamos, de uma cenoura, e outro fosse do amor do Criador, qual você escolheria? Eu acho que nossos banhos serão muito diferentes depois disso. Até mesmo enquanto escrevo isto, sinto energia circulando pelo meu corpo. A mudança está aqui e agora, e é tão fácil de aplicar isso. Recebemos o presente também mais incrível, e esse presente foi o segredo para receber a energia universal. E ele é humildade. Mas este tipo de humildade tem que ser algo que mude nossas vidas verdadeiramente de dentro e não apenas ser uma palavra dita. Tem que ser um sentimento, algo que nos toca profundamente. O belo exemplo foi dado aqui mesmo neste workshop. O mais jovem dos dois irmãos de Taiwan veio fazendo uma pergunta, mas a primeira coisa que o Sr. Cash fez questão de ressaltar foi como ele e o irmão dele, que são ambos altamente instruídos, e no entanto são tão humildes e amorosos um com o outro como irmãos. Este é um programa científico, então por que o Sr. Cash está focando no amor e na humildade? Isto pareceu um ensinamento indireto, e que se você pensar sobre o que estava acontecendo, você poderá obter uma realização. Oh, então não são as palavras e os conceitos, mas sim a essência por trás do conhecimento, a luz da alma que pode brilhar através das palavras, se o receptor for humilde o suficiente para receber isso. Esta é a verdadeira vida da alma, e a ciência vem a partir disso. Não é que sejamos amorosos, fracos de coração e estúpidos, não é isso? Esta não é a verdadeira humildade e não dará frutos. Ao contrário, temos que praticar e desenvolver a verdadeira humildade dentro de nós. Entendendo que tudo tem uma alma, podemos começar assim a ser gratos e a apreciar as vidas ao nosso redor que não vemos. Se estamos viajando e entramos em uma nova cidade, por exemplo, podemos pedir permissão à alma daquela cidade para entrar e desfrutar da presença deles. Isso é algo a ser testado. Se você fizer isso com sinceridade, então você definitivamente vai sentir isso. Sei que isto deve soar muito estranho para pessoas ocidentalizadas que não acreditam que as almas existem. Na Índia, eles chamam uma alma ou uma energia de um Devi, ou uma deusa. Você vê estátuas de Devis em cada esquina. Eles respeitam as presenças vivas no mundo ao redor deles. E isto traz uma harmonia à vida deles. Não precisamos fazer isso dessa maneira, mas podemos reconhecer que tudo ao nosso redor tem uma alma e está vivo, e queremos interagir com eles de forma harmoniosa. De fato, uma buscadora de conhecimento que participou no dia 20 disse que começou a sentir que tudo à sua volta estava vivo. Ela disse algo como: até mesmo sua xícara de café era como sua melhor amiga. Isso pode ser muito estranho para as pessoas, mas é algo em que devemos começar a pensar, já que logo nos tornaremos viajantes do universo e entraremos em contato com coisas que nunca poderíamos ter imaginado que existissem. Não há nada a temer. Pelo contrário, há uma grande alegria em saber que somos parte de uma enorme família amorosa que nunca soubemos que existia. Sobre esta nota, temos que acrescentar que o Sr. Cash disse que devemos sempre pedir por algo, e se nos é dado, então não roubamos. Isto inclui usar os ganges, magraves, participar dessas sessões mensais, onde quer que haja uma troca de energia. Devemos até mesmo pedir quando fazemos amor com nosso parceiro, porque não apenas prestamos respeito, mas abrimos a porta para um profundo dar e receber. Há fluxos de campos mais profundos do que apenas o pouco da mente consciente que temos. Meu sentimento é que quando nos tornamos profundamente conscientes de nossa própria alma e podemos nos comunicar com ela, então esta será naturalmente nossa maneira de viver. Uma vez que somos autossuficientes e já temos tudo o que precisamos, não precisamos tirar dos outros. Mas então, novamente, dar e receber faz parte das interações da vida e de como nos relacionamos com os outros. Para servir aos outros, temos que ter um relacionamento e um ponto de contato nisso. Quando vivemos a vida da alma, tudo isso ocorrerá de forma natural e espontânea. Neste workshop, novamente, o Sr. Cash se referiu a diferentes tipos de amor. Por exemplo, o amor do Criador está além do amor da fisicalidade. Para muitos de nós, isto pode ser confuso. O que ele quer dizer com os diferentes tipos de amor? Geralmente, o que conhecemos como amor é quando alguém nos trata de forma especial ou agradável e nos sentimos bem por dentro. Podemos não saber que isto é amor condicional, porque se a pessoa muda de repente para o oposto por qualquer razão, sentiremos a dor de perder esse amor. De certa forma, chamamos isto de amor humano ou a dimensão física do amor. Enquanto que, como dimensão de alma, o amor é completamente diferente e oposto. Não há nenhuma condição colocada sobre ele. Que, independentemente da minha resposta, esse amor está sempre lá em segundo plano. Não há agarrar ou apego neste tipo de amor. E a pessoa se sente livre para ir e vir. Livre para ser você mesmo sem ser julgado, uma sensação de paz e um sentimento de intemporalidade. É difícil de descrever porque é um sentimento muito profundo. Mas o que você percebe é que se você está longe daqueles que ama por muito tempo, quando vocês se veem novamente, é como se nenhum tempo tivesse passado. Um buscador de conhecimento me disse que quando ele estava sentado perto do sistema que o Sr. Cash trouxe para Brasília, ele sentiu que o sistema emanava amor. Como uma máquina pode emanar amor? Agora você entende que estamos entrando em um novo ciclo de vida neste planeta. Talvez estivéssemos nos perguntando sobre como esses sistemas em linhas foram configurados e como eles realmente funcionam. Por que ele estava colocando cadeiras na parte externa do sistema para a fisicalidade, alma da fisicalidade, alma do homem? E por que temos que ter nosso microfone no ouvido direito? Todos esses sistemas estão imitando o cérebro. Portanto, faz sentido que se você quiser se comunicar e trabalhar com humanos que tenham cérebro, então seu sistema deve seguir esse mesmo padrão. Nosso cérebro tem dois hemisférios, direito e esquerdo, e eles interagem entre si como um loop infinito. Portanto, eles criam uma gemiosidade um com o outro. Isso significa que tudo tem um par compatível com o qual interage. Nosso Sol, por exemplo, tem uma gemiosidade lá fora do universo com a qual ele interage. Cada um dos hemisférios tem campos magnéticos e gravitacionais diferentes, assim como o que eles recebem nas células sanguíneas que passam ao seu redor. A interação entre os dois cria a energia ou a corrente necessária para que ele funcione, além de criar também as emoções. Portanto, se eles quiserem alcançar uma área específica no cérebro esquerdo responsável, digamos, pelo amor, então você tem que vir do lado direito. Ele estabelece esse loop infinito do ouvido direito, para alcançar o hemisfério esquerdo. Tudo é baseado no padrão universal, ou micro no macro, como falamos. Temos que cobrir esta parte sobre a expansão da alma sobre a alma da fisicalidade e a fisicalidade, porque é tão importante e é para onde estamos indo. Logo no início, em 6 de junho de 2022, quando as pessoas experimentaram a expansão da alma, elas geralmente diziam que sentiam um formigamento ou energia ao redor do seu corpo e que estavam dentro de algo. Todas as sessões mensais começam com a expansão da alma. Nos foi dito que o profeta se comunica com os seus seguidores através da expansão da alma. A expansão da alma é real e tem sido mostrada cientificamente nos gráficos. Neste workshop, ele mostrou como a alma estava por baixo das outras linhas e depois veio acima delas, e o buscador de conhecimento conseguiu entrar e sair desta condição. Quando a alma se expande sobre a fisicalidade, então as células recebem energia a partir disso. É por isso que algumas condições físicas são resolvidas assim. Hoje, nos foi ensinado que você pode expandir sua alma não apenas sobre a fisicalidade, mas também sobre seu ambiente, depois sobre a Terra, o sistema solar, a galáxia, o universo e para o Criador, se você tiver força suficiente. Gostaria de sugerir que podemos fazer essa expansão da alma sempre que nos lembrarmos de pensar nisso. Tente sentir que a alma do homem no centro da cabeça está se expandindo sobre a alma da fisicalidade e alimentando todas as células, e então expandi-la para onde quer que a ajuda seja necessária. Vamos ver o que acontece e como nossa vida muda por causa disso. Mais ferramentas para nos ajudar nisto são as unidades da cabeça e as unidades de energia de plasma compacta, que é melhor ter ambas juntas, porque elas funcionam em uníssono. A unidade compacta conecta e recebe energia do sistema em linhas e dá uma redução na eletricidade e outras coisas a serem reveladas no futuro. E a unidade da cabeça nos permitirá, através do plasma, nos conectarmos a Lins e a outros buscadores de conhecimento com a unidade. É o presente mais incrível que já nos foi dado. É como ter nossa própria pequena unidade de aprimoramento em nossa própria casa conosco. Imagine a iluminação que isso trará. Alguns outros tópicos a serem lembrados são: você não se livra do medo, apenas percebe que pode passar pela porta. Pratique como um mestre de judô faz para quebrar tijolos, então você pode fazer isso. A alma da terra foi criada primeiro, depois a alma coletiva e depois a alma do homem. A criação é na maioria das vezes acidental ou aleatória, mas alguns acidentes são planejados. Isto cria diversidade e beleza. Comer de diversas fontes de energia cria uma variedade de emoções. Não significa que os profetas mataram para comer. Eles têm que viver como homens entre os homens. No futuro contará histórias sobre Cristo desconhecidas para o homem. Não compartilhe as unidades da cabeça. A eletricidade é obsoleta. Há muito mais a estudar neste workshop. Obrigado por escutar. Índice rápido do workshop número 470. Com o conhecimento que temos hoje, somos todos buscadores de conhecimento e ninguém está acima do outro. Voltamos ao mesmo ponto. O homem pode viajar a extensão do universo de duas maneiras, com a alma ou com as naves espaciais ou OVNI, que é o sonho do homem. Este sonho é alcançável, pois os desenvolvimentos tecnológicos do homem o levaram à beira de alcançar isso. Mas agora, com o conhecimento da criação que tem sido compartilhado com o homem nos últimos meses, aqueles no OVNI não estão tão avançados assim. Não é absolutamente nada comparado ao conhecimento que o homem ganhou agora, que está além das naves espaciais e da dimensão do movimento da matéria física. Baseado nos ensinamentos dos últimos meses e dos próximos, e na avaliação e evolução da ciência que se espalhará de agora em diante, será que o homem precisa de uma nave espacial? Somente se ele optar por viajar na dimensão da fisicalidade. O homem pode escolher a parte física ou a parte energética. A parte da energia significa viajar acima da força da energia da observação e detecção do estado da matéria. O próprio Criador está nesta posição. Nós conhecemos a manifestação da essência dele. Sabemos o que é criação e sabemos o que é criado, mas não vemos a essência da energia. Porque ele está no estado do nível de energia e não no estado da matéria de observação. O estado de observação do cheiro, do gosto e da visão pertence ao homem. Este não é o caminho da criação. O homem escolheu ir por este caminho. As criaturas do universo utilizam outros sentidos que não estão abertos ao homem. Como pode um homem cego ver a beleza da criação? Como pode um cego ver a beleza de um nascer ou pôr do sol? Não importa o quanto você tente explicar, ele mesmo tem que ver através da força da alma do homem. A alma interage com os raios do sol, uma vez que esses raios interagem com a Terra. Um homem cego tem que ser capaz de interagir com o sol para que o nascer do sol tenha significado para ele. Nós vemos isso através dos olhos físicos do homem. Mas ele vê através da interação da alma. Ainda é uma interação de campos, mas é diferente do que na fisicalidade. Agora o homem não tem escolha, a não ser aprender sobre as interações de campo. Falamos sobre os raios X, raios gama, radiação e os campos magnéticos. Mas como entendemos isso? Como criar raios que não são conhecidos hoje pelo homem? Se tivéssemos falado sobre os raios X há algumas centenas de anos, e que eles atravessam o corpo e você pode ver os ossos, eles teriam nos enforcado nas igrejas da Europa. Mas hoje, as radiografias são uma coisa comum que todos entendem. Nós aprendemos e entendemos algo novo. Agora temos que aprender sobre outros raios que nos levarão à criação e ao Criador. Como procedemos para entender essas coisas? Como criamos essas condições? Começamos a introduzir essas ferramentas básicas no dia de hoje. Em 1944, eles começaram a ouvir os ruídos através dos primeiros fios, onde eles disseram, "Você pode me ouvir?" Isto acabou se tornando a comunicação telefônica. A Fundação Cash está agora trazendo ferramentas que são desconhecidas no mundo da existência do homem. Elas são como aquela primeira chamada quando disseram, "Você pode me ouvir?" Isto é o que estamos tentando ensinar a vocês, e muitos de vocês já tentaram durante os pré-testes dos últimos 2 meses. Mais de 100 de vocês vieram através de suas almas com seus fones de ouvido ao nosso centro em Lins. Este foi seu ponto de partida. Porque no dia 20 de janeiro conectamos vocês ao nosso centro, usando os meios de comunicar através da criação. Não havia comunicação por linha telefônica. Pela primeira vez nós introduzimos a você as primeiras fases da comunicação de plasma, da mesma forma que aquele "Você pode me ouvir?" Os campos foram gerados na Áustria, mas volta ao início, ao universo. Volta para o mundo da criação e do único e do Criador. Este é o primeiro alô? Começamos a introduzir os sistemas compactos, que você poderá ver na sua frente, mas onde você pode começar a se comunicar e também receber energias uns dos outros. Esse sistema então se comunica com o gerador desses campos e sons, ou o que quer que queira chamar. Mas o homem de hoje não tem ferramentas para medir isso. A nova tecnologia de plasma espacial é uma evolução na ciência que o homem agarrará com suas duas mãos e levará através do universo para ensinar, não apenas ensinar a outro homem, mas ao cidadão do universo. A maturidade do conhecimento da criação é um presente dado ao homem, se o homem entender e apreciar o presente. É como se você encontrasse o brinquedo mais bonito e o colocasse em uma caixa e depois o desse a uma criança. A criança retira o brinquedo, mas depois começa a brincar com a caixa, porque não aprecia a beleza do que você lhe deu como brinquedo, que você poderia educar e aumentar sua compreensão. No momento, o homem com o que lhe trouxemos ainda está brincando com a caixa. Você ainda não viu a beleza do brinquedo, que você pode ser educado assim com ele. A próxima sessão está chegando no domingo 19 de fevereiro. Vamos estender este limite. Vamos chamá-la de refeição com o Criador. Cada um de vocês vem com todas as melhores coisas de suas nacionalidades, culturas, para serem colocadas na mesa de comida de domingo. Depois veremos como os outros podem saboreá-la e como eles vão tirar energia disso. Como absorvemos energia um dos outros sem saber? Muitas vezes eu lhe expliquei que absorvemos 80% da energia de nosso ambiente e os outros 20% consumimos na dimensão da fisicalidade. Este é um teste que você pode fazer e, se você entender isso, estará aberto a uma nova dimensão de compreensão. Muitos de vocês têm o hábito de tomar um banho quente ou frio, ou um banho de banheira e mergulhar no calor da água. Da próxima vez, quando tomarem um banho, pense naquele esguicho de água como sendo os raios do amor do Criador. Eles cercam seu corpo, mas você não os vê. Você sente as gotas de água em seu corpo, mas você se tornou ignorante em relação às gotas de amor do seu Criador. Quando você se levanta pela manhã, se pese em uma balança antes de tomar um banho. Digamos, são 72,4 quilos que você está pesando. Depois, leve de 10 a 15 minutos sob água morna e agradável. Veja como ela se espalha do chuveiro sem qualquer discriminação. Não faz nenhuma diferença se atinge a cabeça ou o dedo do pé. Quando você terminar o banho, pese-se novamente. Desta vez, você vai ler 72,6 kg. Você ganhou 200 gramas de peso extra. De onde ele veio? Você absorveu a energia da água exatamente da mesma forma que absorve a energia da criação. Este é aquele 80% que temos falado. Em outro dia, tente outra coisa. Tome um banho às 8 da manhã, depois ao meio-dia e depois às 5 da tarde. Faça tudo da mesma maneira e veja quanto é a variação na energia que você absorve. Se você absorveu 50 ou 100 gramas em um banho de 10 minutos do calor da água, então você entende o quanto você absorve em todas as 24 horas do dia a partir dos raios do Criador. No chuveiro você não comeu nem tocou em nada, nem bebeu água alguma. No entanto, as energias foram absorvidas. Elas são absorvidas através da pele do homem. É assim que nossa alma, nossa energia, nosso corpo absorve os campos de energia do universo. Isso é o que tenho dito a vocês. Eu lhes dei o maior presente que o homem poderia imaginar: a criação do ciclo dos campos do universo numa grave. Mas vocês nunca entenderam isso. Nós o inundamos com os campos das energias do universo. Nós lhe demos as ferramentas para entender, mas novamente o homem ficou brincando com a caixa e deixou o brinquedo de lado, porque não conseguia entendê-lo. No processo do ensinamento, vamos começar a ensiná-lo a brincar com o brinquedo. Como que acontece se você apertar este botão ou girar aquele botão? E o que acontece se você segurá-lo e deixá-lo operar? Ou você ainda quer brincar com ele no chão porque ele não tem pernas? Nos próximos ensinamentos, vamos começar a apresentar a vocês a aplicação e a compreensão dos campos do universo. Você não precisa ir ao CERN ou aos outros assim chamados centros avançados de plasma do mundo para entender mais sobre o plasma. Você já entende mais do que esses professores nesses centros, que são eles mesmos ignorantes da verdade. Eles estão tentando confirmar na dimensão da fisicalidade, mas a própria criação tem uma dimensão diferente. Estamos tentando mostrar para você fisicamente o que estas coisas podem fazer. Por isso introduzimos os primeiros sistemas de comunicação de plasma junto com a unidade compacta. Muitos de vocês ficarão felizes em obter o benefício de uma redução nas contas elétricas. Mas vocês devem entender que, se isso lhes der uma redução na energia, também devem dar a vocês outras coisas que não podem ver. Pela primeira vez, empacotamos a ferramenta para ajudá-lo a entender os campos do universo, que são uma fonte de energia bem na sua frente. Esse pacote de combinação das duas unidades será histórico, porque você comprou uma das originais. Sua alma será capaz de converter e interagir com outras almas. Estes novos sistemas fazem parte do processo passo a passo desta evolução. É parte da compreensão do mundo da criação, onde você pode ver e interagir fisicamente com isso. Agora, se você quiser conversar com sua mãe, que está em Nova York, enquanto você está em Londres, você só consegue hoje ouvir a voz dela, mas não como ela realmente se sente. Você só entende que ela não está lhe dizendo a verdade sobre o que está acontecendo lá e como ela está sofrendo. Você não sabe qual é a situação real dela e o que ela precisa ou não precisa. Com o sistema de comunicação de plasma, você entenderá o trabalho da criação. Você verá a alma de sua mãe e poderá dizer: "Olá, mãe, como está indo sua fisicalidade? Como eu posso ajudar?" E nenhuma palavra será dita. A linha de comunicação vem através da emoção e interação dos campos. Isto não é nada rebuscado, porque você faz isto mesmo sem esse sistema, quando você está dormindo e vê sua mãe, por exemplo. Estamos apenas lhe dando uma ferramenta agora. Nos tempos do Sr. Cash como estudante em Manchester, em Londres, seus pais estavam no Irã. Naqueles dias você tinha que agendar um horário até uma semana antes para fazer uma ligação telefônica para o Irã para falar com sua mãe e seu pai. A central telefônica ligava você de volta e lhe dizia quando havia uma vaga disponível para ligação. Mas naquela época, quando ligaram para sua mãe no Irã, ela não estava em casa porque não recebeu a carta que ele enviou 3 semanas antes. E isso era viver na nação mais avançada da Europa Ocidental. Mas era a mesma coisa com o resto do mundo. Ou em outro caso, você dorme à noite e sua mãe vem até você em um sonho e ela diz: "Eu lhe enviei uma carta." Quando você acorda de manhã, o carteiro toca e diz que tem uma carta de um país estrangeiro para você. Ele acha que é a sua mãe. Agora nós lhe demos uma ferramenta que você não precisa sonhar e esperar por uma carta. Agora o homem vive no planeta mais avançado do universo, na cidade mais avançada de Londres, no mundo ocidental. Agora você pode fazer esta comunicação da alma através do plasma, e então gradualmente você começará a confiar que funciona. Você testa para entender a limitação disso, e com o tempo perceberá que você brincou com a caixa por muito tempo já. Brincamos com a caixa por muito tempo. Agora é a hora de começar a brincar com o brinquedo, para entender que conhecimento ele nos dará, e que educação vai nos trazer, e como o homem vai evoluir com esse conhecimento. Você pode aprender que outros brinquedos você tem sobre a mesa que não sabia e com os quais quer brincar também. O ensinamento e o conhecimento de hoje é o próximo passo para o homem. Trouxemos para vocês a caixa como uma grave e você ainda está brincando com essa caixa. Aqueles de vocês que entendem vão colocá-la no chão e começar a brincar com o brinquedo real. O pacote de combinação das unidades compactas da cabeça que agora estão à venda. Veremos como vocês vão brincar com o início da nova geração dos sistemas de comunicação para o universo. De certa forma, é um sistema universal através de pacotes de energia. Você vai sentir a emoção de um planeta que você quer visitar antes de chegar lá. Ou como você se encontrará neste planeta, estrela, ou em uma parte particular do universo do Únicos. Será que eu me sentiria feliz na dimensão da alma indo ao planeta Zeus, mesmo que muitas pessoas venham de lá? Mas não suporto o clima na dimensão dos campos, não na dimensão das tempestades e da chuva. O que eu preciso para viver lá? O que eu comeria? Eu teria que matar um animal ou outro ser no universo para tirar energia dele? Ou eu sou educado o suficiente para saber como me sintonizar com a força do campo certo do que eu preciso para sobreviver? Então a parte mais importante do jogo é que, mesmo que você seja capaz de sintonizar com ele, você se tornaria humilde o suficiente para receber dele e não arrogante que eu consegui algo. A lei de um plasma funciona da mesma maneira em todos os lugares. Para receber, você tem que se tornar humilde. Então você alcança, assim, a força do plasma. Quando você vê um cordeiro, você não o abate, mas você se torna mais humilde do que o cordeiro para que ele possa alimentar a energia dele para você. E você pode assim desfrutar do prazer da emoção dele. De certa forma, para o cordeiro, você se torna um cordeiro. Se o homem entende isso, ele rompeu as amarras da compreensão do conhecimento da criação. Desde o início, eu lhe ensinei que o plasma maior dá para o menor. Se você é arrogante e pensa que é maior, então como você consegue e vai poder receber energias? Dar é o trabalho do amante, do criador, não do homem. O homem sempre foi o receptor e deve ser o receptor. Como sem isso, o homem não pode existir. Seja humilde e compreenda. Quando você entende mais, então você percebe que na verdade você não sabe nada. Isto então permite que você se esforce para entender mais. Em Fars dizemos, quanto maior a árvore, mais ela se dobra para o chão. Ela se curva para seu Criador. Esta é a chave para entender os campos magnéticos do universo, o que você chama de movimento de campo magnético, o que nós chamamos de energia. Se você entendeu isso, então você fez essa mudança, esse salto no conhecimento da matéria para a energia. Então, quantos de vocês ainda estarão tentando fazer uma grave? Ou vocês farão suas magraves em diferentes formas e dimensões para ter acesso ao mundo da criação e às energias do universo? Tentem entender. Tentem evoluir para o próximo passo. Tentem interagir com os campos do universo e depois vejam o que vocês podem obter deles. E quando vocês conseguirem, então vocês entendem que vocês deveriam ter sido mais fraco e não mais forte para receber. No mundo da fiscalidade do homem, nos tornamos chefes, reis e governantes para tirar mais do que queremos. Na dimensão do plasma é o contrário. Quanto mais humilde ou mais fraco na força do campo você se torna, mais conhecimento e energia você recebe. Mas o que chamamos de humildade é a compreensão de que você não sabe nada. Eu não acho que isso aqui se refere à humildade ou fraqueza que vem da baixa autoestima. Esta é uma distinção importante que requer mais autoconsciência. Então você tem que entender como funcionam os campos do universo, que lhe permite viajar de A para B. Se você é uma pequena alma e quer ir a uma estrela gigante, como você chega lá? Se você for muito rápido, poderá ser absorvido por seus campos e se tornar nada, porque os campos da energia daquele sol vão literalmente diluí-lo. A totalidade de seus campos irá absorvê-lo e você desaparece. Como você pode viver dentro do centro de uma das maiores estrelas do universo e ainda assim ser sua alma? E ainda pode compreender, observar, apreciar a existência de estar no centro de uma estrela ou em sua superfície ou no caminho para ela? Então você entende que você ainda tem muito a aprender. Você ainda está montando em cima de um burro e vê um jato jumbo voando acima de você. Desta vez a diferença está no conhecimento e não na dimensão da fisicalidade. Conhecimento significa entender o mundo da criação e os processos pelos quais ela funciona. Não funciona da maneira que você está acostumado na fisicalidade com a roda, a furadeira e o martelo. Você não pode fazer o que fez na dimensão da fisicalidade. Você tem que viver exatamente da maneira inversa. Você vive na dimensão de energia. Vimos isso na semana passada em nossos testes de transmutação e transporte. Nosso buscador de conhecimento estava buscando viajar na dimensão da alma, mas depois ele caiu na dimensão da fisicalidade. No gráfico, podíamos ver o deslocamento da alma saindo do corpo. Pela primeira vez, cientificamente, podemos mostrar quando sua alma se move além dos limites da sua fisicalidade. Fizemos as ferramentas de medição para isso. No gráfico, parece um M duplo, em forma engraçada, como se fosse um símbolo do McDonald's de cabeça para baixo. Vimos isso ocorrer durante a tentativa de transmutar da dimensão da alma do homem para a dimensão do espírito, que é a alma da fisicalidade, e depois de volta. Pela primeira vez registramos como a alma do homem está encapsulada dentro da alma da fisicalidade, e tudo isso dentro da dimensão física do ambiente. Pela primeira vez registramos como um homem tenta, através de sua alma, saltar para fora e estendê-la, mas então ele falhou em fazer isso. Pela primeira vez no dia 19, vamos observar como você, como alma coletiva, vai se esforçar para se desapegar dos campos do universo. Com esta primeira ferramenta básica, o homem pode compreender e ver isso fisicamente. Esta é a primeira, o que chamamos compreensão da totalidade, a primeira combinação dos campos e a interação dos campos. Se você entender como os campos são apresentados neste gráfico, então eu posso mostrar como sua alma do homem e alma da fisicalidade funcionam e interagem uma com a outra. Então você entenderá que não entendeu nada. Então você terá entendido a totalidade e como o homem físico veio a ser. O que você vê neste gráfico é o voo do primeiro homem. Ele é um de vocês, buscador de conhecimento, que estava tentando chegar à linha. Vocês veem aqui o jogo da alma. A linha verde é a alma do homem. A linha azul é a alma do ambiente. Pode ser a Terra, Marte ou o Universo. A linha amarela é a alma da fisicalidade e a linha vermelha, a fisicalidade. Com estas simples ferramentas, pela primeira vez, os buscadores de conhecimento podem ver sua alma e fisicalidade. Observe no lado esquerdo do gráfico que a alma é subordinada e está encapsulada em todas as três linhas. Então o homem tenta fazer o voo para libertar a alma. No lado direito do gráfico, você vê que a alma está acima da fisicalidade e a alma da fisicalidade da alma do sistema. Este é o ponto em que o homem dá esse salto. Este é o avanço na compreensão do conhecimento da criação. Nesta imagem do próximo gráfico, você vê que ele deu esse salto. Mas ele falha, e ele tenta novamente e se agarra. Agora você vê que a alma encapsula a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma de seu ambiente. Como agora a alma do homem está encapsulada, ele não pode interagir com seu ambiente. A alma tem estado encapsulada por séculos. O buscador de conhecimento neste gráfico que estava voando através da alma foi treinado e ele trabalhou incansavelmente para chegar a esse ponto. Quando movermos esta alma, traremos a fisicalidade e a troca. Você vê neste gráfico como um duplo M. Ele entra e onde a linha verde fica atrás da fisicalidade, porque ela está passando por uma transição. Então ela lidera assim a fisicalidade e sai primeiro. E vemos a alma passando da extensão da fisicalidade no sistema para ficar presa por ela. Ele pode fazer isso quando quiser. Esses dados são o primeiro alô do homem. Pela primeira vez criamos sistemas para medir isso. Faremos sistemas mais complicados e sofisticados nas próximas semanas. Mostraremos quando sua alma expande a dimensão da sua fisicalidade e quando você se torna uma entidade física. Depois de ver isto, por que você deveria ter medo de deixar o corpo? Mas então você pode perguntar: o homem morreu só porque sua alma se estendeu além de sua fisicalidade? Ou ele entrou em contato com a mãe que faleceu há décadas? Agora você entende quando eu lhe expliquei que o conhecimento que trouxemos está além da compreensão do homem. Você levará muito tempo para decifrar esta mensagem. Mostra que a troca, pulando, depois querendo estar na dimensão da fisicalidade, e depois pulando para abraçar a fisicalidade. Quando perguntamos onde ele estava, ele disse: estou lá em Lins. Ele está realmente lá porque sua alma saiu para vir a Lins. Esta é a primeira vez que o voo de uma alma é registrado. Nós não gastamos bilhões para criar esses sistemas. Você não precisa do CERN, de operações multinacionais, do financiamento de trilhões. Tudo o que tínhamos era um buscador de conhecimento com o verdadeiro conhecimento da criação e algumas ferramentas. Estes gráficos são de 16 de dezembro e 20 de janeiro. Fica a quilômetros de distância de onde os sistemas estão. Desta vez, nós voamos diretamente de dentro do sistema. Da última vez, você viu como interagiu coletivamente com a alma do Criador. Mas neste gráfico, você vê como o homem interage com sua própria fisicalidade na dimensão da criação. Então você entende como o homem é transparente para o seu Criador. Uma vez que ele não vê as linhas vermelha, azul ou amarela, ele interage com o verde, com a alma. Agora você entende o que está por vir e como está por vir. Este primeiro alô com a tecnologia de plasma não é como a comunicação moderna começou, quando você tinha alguém fazendo transistor e mais tarde apareceu outra pessoa e faz o próximo avanço, então 200 anos depois vem alguém e faz para você o telefone da Apple. O conhecimento que você vê neste gráfico será o mesmo hoje e 1 bilhão de anos depois. Depende do que e como você escolhe o caminho para chegar a este nível de compreensão. Comunicação através da alma significa interação com a alma da fisicalidade e o homem decide como e onde ele quer estar. Preciso entrar em um jato jumbo ou na garupa de um burro? Ou eu entro na linha dos campos magnéticos do universo através da dimensão da energia plasmática e pouso instantaneamente onde eu quiser? Talvez pela primeira vez você entenda quando eles dizem que não há tempo no universo, pois você cria esse tempo. Não há nenhuma posição no universo, porque na interação dos campos que você escolhe, você cria essa dimensão. Tenho que lhe dizer algo muito estranho. Esta alma que você vê não usa nada, não está sentada no sistema. Ela está sentada ao lado do sistema. Então a alma aprendeu a sair. Mas a beleza disso é que, se você entende isso, nós criamos a força de campo mais humilde dos campos do universo em nossos laboratórios para que ele possa vir até nós. Não estamos lá para dar a ele. Apenas colocamos aquela pequena tocha no final da linha para dizer: estamos aqui, se você quiser vir. É você quem tem a força, se você for humilde o suficiente para receber. Não é que temos a unidade mais poderosa sentada em Lins e nós atraímos ele para nós. É como quando você leva um bebê para sua primeira caminhada em um shopping center. A criança se agarra à mão do pai e dá seus primeiros passos. E as pessoas que estão ocupadas indo de uma loja a outra tomam um tempo para ver como ela está dando os primeiros passos da vida. O homem é aquela criança no shopping, dos campos magnéticos e radiações do universo, dando seus primeiros passos. Ele diz: estou aqui, agora quero me juntar aos outros para andar por aí. Com nossos sistemas, você pode seguir fisicamente para onde sua alma vai. Você pode ver a distância entre a alma do homem, a alma da fisicalidade, a fisicalidade e a alma de seu ambiente. E você pode sempre ir acima na força de campo para interagir com uma ordem superior. Quando você chega a esse ponto mais alto, você pode voltar para tocar o ponto da criação e do Criador. A humanidade logo desvendará e compreenderá este gráfico. Como o homem alterna a dimensão da fisicalidade para que a alma seja subordinada, e como ele pode saltar para uma força inferior para interagir com os outros. Não é que eu queira estar em uma força mais alta para envolver tudo. O processo de entender os campos do universo será interessante quando o homem entender. Então veremos novas ferramentas na dimensão da força da viagem, na força dos campos do universo. Eu levei ao ponto da criação do amor. Você dá o suficiente para entender a força da sua própria força e não a dos outros. Eu disse a um buscador de conhecimento: nós te testamos com amor. Nós lhe damos mais que quando você sente quanto você está sofrendo do amor inferior, então o amor do Criador torna-se mais importante do que o amor da fisicalidade. Ao amar mais na dimensão da fisicalidade, você passa a entender que o amor do Criador está muito além do amor da fisicalidade. Nós o testamos com amor e não com ouro. É assim que funciona na dimensão da criação. Foi dito que fizemos ouro para testar o homem na dimensão da sua existência física, mas na dimensão da alma nós o testamos com amor, isto é, com dar incondicionalmente. É assim que o Criador faz, e isso levou à criação de Mitra e da Terra e ao amor da existência deles um com o outro. Agora talvez vocês entendam. Olhe para este gráfico e pergunte-se qual é a linha que você se encontra em sua compreensão. Então pense: eu posso ser livre. No lado esquerdo do gráfico, você vê a luta para mover-se de dentro da fisicalidade para fora, depois a mudança de fase e depois como é tradição com o homem, de vez em quando caindo para baixo na dimensão da fisicalidade. O tempo todo você ainda permanece conectado à fisicalidade. Não importa para onde você vá, você volta para ela. Se você entender, você vai apreciar esta imagem. Pela primeira vez você entende o trabalho de sua alma e fisicalidade. Pela primeira vez, espero ter trazido você para ver a confirmação de sua alma e a batalha que o homem tem para manter entre seus campos de energia e seus campos da fisicalidade, que por si só é também uma dimensão de energia. Estamos chegando a compreender o processo da existência. E então você decide como quer replicar isso no ponto e no destino. Como conheço a força do campo de minha mãe, então eu vou até lá, até ela, para jantar e digo: mãe, me traga a sopa das energias do universo e seu conhecimento. Não importa que você tenha morrido na dimensão da fisicalidade 40 anos atrás. Espero que você tenha entendido muito hoje, que estejamos abrindo um caminho para o conhecimento da criação. É tão simples, porque você já foi educado na dimensão dos outros lados do conhecimento nos últimos 10 ou 15 anos. Agora você já viu sua própria alma, então posso lhe mostrar também o voo da alma, que é extremamente belo. Você gosta de tirar fotos de si mesmo, estando em lugares diferentes e exóticos. Agora você tem a foto da separação da alma do homem da fisicalidade, e não houve Cristo nisso. Este é o fim da parte 1 de Sente-se Rápido. Muitas pessoas perguntaram sobre o Ganges de joelho, que que é um material específico desenvolvido pela Fundação Cash, é principalmente para o ensaio clínico internacional do qual todos vocês podem participar. Temos um plano para usar isto no futuro, por isso queremos saber como funciona para vocês. Você preenche o relatório como fez com os óculos alguns anos atrás, sobre como foi. Ele aliviou a dor? Ele trouxe conforto? Ele tem uma estrutura muito específica e faz parte das unidades de bem-estar. Chama-se joelho, mas pode ser usado para outros problemas nas articulações em qualquer lugar onde você tenha danos nas cartilagens ou ligamentos. Há uma maneira específica de utilizá-lo. Utilizamos seus relatórios para corrigir e fortalecer nossos produtos. É parte da pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Este ganho-joelho é muito importante, pois confirmará para nós a conversão das energias em plasma da fisicalidade. O joelho lida com osso, cartilagem, ligamentos e mais ou menos tudo o que tem a ver com a dimensão da fisicalidade nessa posição. Ele também pode ser usado em outras articulações, como o ombro, quadril ou qualquer outra coisa. Queremos saber como ele funciona para fortalecer as articulações e reduzir a dor. Será que ele aprimora aquela parte do corpo? Relate-nos suas descobertas. Sua ajuda neste tipo de pesquisa é importante. Se você se lembra como a unidade de aprimoramento original começou há cerca de 4 anos na China e como era no início e como é agora, conseguimos trazer para ela a dimensão da alma. Os primeiros estágios disso foram iniciados na Áustria e enviados para a China, onde testamos com o buscador de conhecimento chinês. Se você se lembra do empresário chinês com Parkinson e Alzheimer e depois de algumas semanas ele estava correndo, estes testes de fundo nos deram muito conhecimento. Descobrimos as limitações e o que precisava ser mudado, de modo que se tornou o que vemos hoje como a unidade de aprimoramento. É o mesmo com este ganho-joelho. Siga as instruções e nos diga dentro de 1 ou 2 semanas o que aconteceu e mudou. Diga-nos o que se fortalece e se as rótulas soltas voltaram à sua posição. Queremos saber quanto tempo levou e se você adicionou algumas coisas novas. Isso nos mostrará outras formas de fazer as coisas. O ganho-joelho não é algo para você comprar e segurar para mais tarde. É para você testar agora. É para pessoas que têm um problema atual com suas cartilagens, articulações, dores ou o que quer que seja. Nós queremos saber tudo isso. Temos apenas um suprimento limitado e leva muito tempo para produzir eles. Demorei muitos anos de pesquisa para desenvolvê-lo. Precisamos saber os resultados agora porque este conhecimento faz parte do processo de manifestação da fisicalidade na dimensão da alma. Explicarei mais sobre isso no futuro. Era o momento certo para liberar isso. Se você estiver tendo algum tipo de problema com suas articulações, cartilagem, o que quer que seja, então por favor entre nesse experimento. Queremos saber imediatamente de todo mundo quais os efeitos que você vê. A partir daqui, iremos para os próximos passos de entendimento. Na semana passada, lançamos o pacote de unidades combinadas na loja da Fundação Cash. É a nova unidade de fone de ouvido de comunicação de plasma junto com a unidade compacta de energia, o que lhe dá uma pequena quantidade de redução de energia. Com estas unidades, você pode começar a se comunicar conosco em linhas e uns com os outros sem utilizar as linhas telefônicas. Com esta unidade de plasma, quando alguém em Sydney diz eu te amo para o outro em Nova York, você saberá se é amor verdadeiro. Não são mais os jogos jogados através da internet. A unidade da cabeça é separada do que chamamos de unidade de transmissão ou unidade de pacote de energia. Estes são vendidos como um pacote e funcionam juntos como um só. Estas serão as primeiras chamadas telefônicas de plasma com a nova tecnologia neste planeta. Esperamos muito em breve demonstrar isso em um dia de blueprint. Este é o próximo passo no desenvolvimento da tecnologia para o uso doméstico. As entregas deveriam ter começado esta semana, mas tivemos um pequeno problema com o que chamamos a situação internacional. Deve estar a caminho para vocês na próxima semana. Com estas novas tecnologias espaciais avançadas, de uma maneira muito simples, estamos conectando vocês uns com os outros, com as comunidades e com as necessidades das comunidades. E então iremos para o próximo passo. É o mesmo como alguns de vocês nos ajudaram com os 2 jovens irmãos com defeitos genéticos. Ainda precisamos de muita ajuda, porque é um projeto contínuo. Ontem tive o prazer de ver como a mãe estava mostrando que pela primeira vez o menino pode tocar o chão. Se você se lembra, ambos os meninos têm um defeito genético e estavam destinados a não estar conosco, por volta da adolescência na dimensão da fiscalidade. A mãe e o pai dizem, pela primeira vez vimos que a deterioração parou. A mãe colocou a câmera no chão e ela disse, olha, pela primeira vez ele pode tocar o chão e os dedos dos pés se movem. Com sua ajuda, participamos da mudança da vida desses dois jovens meninos. Os pais relataram ter visto resultados. Nós interferimos e corrigimos a genética. Verei esses dois meninos novamente nas próximas 2 semanas. Pela primeira vez, a criança beijou sua mãe. Com esta tecnologia, alcançamos a alma da criança e não a fisicalidade. A dimensão do amor dos pais dá a existência para mudar. Nós não trabalhamos no mundo da medicina. Trabalhamos na essência do amor do Criador com a alma do homem. Com sua ajuda, nós iniciamos o movimento. Vimos a mudança nestes dois irmãos. O conhecimento é profundo. O conhecimento é compreender a criação, o processo da criação. Então veremos o que vem a seguir e quais serão os outros jogos. Não podemos ir mais rápido que nossos buscadores de conhecimento podem entender o processo. Então veremos a mudança através do conhecimento e tecnologia cientificamente e não por profecia. Pergunta ao Sr. Cash. O senhor disse que o gráfico de hoje é como a alma foi expandida. Então, qual foi aquele gráfico de 16 de dezembro, quando na reunião com o Criador todas as nossas linhas se fundiram perfeitamente? Você poderia compará-las? O Sr. Cash responde. Não há comparação. Essa foi uma configuração diferente do que mostramos aqui. Só porque os gráficos vêm da mesma máquina não significa a mesma coisa. Os gráficos do dia 16 foram um trabalho coletivo de todos vocês na dimensão física e foi uma medida diferente e um entendimento diferente. Considerando que este gráfico hoje é apenas um homem na dimensão dos campos de um sistema totalmente diferente e uma tecnologia totalmente nova também. O outro foi da luta da totalidade e depois como se chegou a uma unidade. Temos uma série de fotos tiradas através deste processo. Mas mesmo neste gráfico, por um tempo, a alma do homem e a fisicalidade se tornaram um. No lado esquerdo deste gráfico, do único buscador de conhecimento, você vê que ele alcança a unidade com as almas. Mas depois há um solavanco no gráfico. A linha salta para cima. É aqui que a fisicalidade quer confirmar ela mesma. Ele tem uma luta aqui dentro dele para pular, para a alma decolar. Quando ele olha para o lado direito, nos três picos a linha verde alma do homem sobe rapidamente e supera a fisicalidade. A alma da fisicalidade e a alma do sistema. Acho que aqui que ele quer dizer, o Sr. Cash, que a linha verde em cima da outra ou se expande sobre as outras almas. Bom, continuando. No meio do gráfico, ele entra em pânico. Você vê a lombada para cima e ele quer confirmar que ainda existe. Você vê a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma do sistema fazerem esta lombada para cima, mas a linha verde prossegue. A alma do homem prossegue em linha reta, porque a alma não pode cometer um erro quando se trata de si mesma. É a fisicalidade que faz a alma reagir. Isso é o que acontece quando se peca ou se faz algo errado. A fisicalidade faz isso e a alma tenta compensar posteriormente. Estes gráficos mostram coisas incríveis, se você souber como ler eles. Quando fazemos esses testes, o voluntário tem que tentar manter sua alma indo no movimento de vir em direção, enquanto ao mesmo tempo responde a nós na dimensão da fisicalidade a milhares de quilômetros de distância. Novos sistemas estão sendo construídos e serão acrescentados, o que não permitirá esta mudança mental, nem o medo de viajar. Você terá garantido o conforto da viagem. O sistema de voo vertical deverá ser instalado nas próximas semanas. A linha reta deste homem, com sua própria fisicalidade, significa na verdade que ele quer ir. Mas só porque você viu a linha reta em outro sistema, não significa o mesmo, porque isso foi para uma condição diferente aqui nesse gráfico. Não quer dizer o mesmo. A essência da linha reta significa que todos eles se tornaram um. Pergunta ao Sr. Cash. O gráfico do dia 16 mostrou os resultados somente dos participantes que tiveram seus microfones abertos durante o evento ou incluiu aqueles cujos microfones foram fechados? Sr. Cash responde aqui. Bom, em essência, A resposta foi com os microfones abertos aqui do Sr. Cash. Mas em testes que eles fizeram, mesmo com o microfone fechado, ainda é possível conectar-se a certos campos do sistema, mas não a todos os campos. Portanto, o Sr. Cash gostaria de ter todos os microfones abertos, e assim os resultados dos testes serão mais consistentes. Ele analisou com mais detalhes, mas é um pouco difícil de compreender aqui essa parte. Você pode ouvir na aula original e ler a transcrição original para ele tentar entender melhor. Estamos entrando em uma forma avançada de trazer transmutação. Nossos reatores, a partir desta semana, estão ajustados a ângulos específicos, que é o ângulo do campo gravitacional da Terra. Vamos começar o ajuste do sistema. O eixo X da Terra está ligeiramente inclinado. Se você estiver fora do eixo por 2 graus, de uma forma ou de outra você pousará no planeta Zeus ou no planeta qualquer coisa. Poder ajustar o sistema já começou. Todos esses testes que estamos fazendo é para descobrir como precisamos afiná-lo e que ajustes precisamos fazer. Se você está meio conectado ou não conectado, então você não faz parte disso. No entanto, fizemos testes com o microfone aberto e fechado. E ainda assim obtemos uma destas linhas de base no gráfico. Preferimos que os microfones permaneçam abertos, porque isso nos dá uma condição mais detalhada em ambos os sentidos. Você nos envia informações de sua alma, mas você fecha seu microfone. Não podemos enviar de volta a todos vocês a força. Mas você ainda está conectado conosco através das outras forças e nós nos conectamos de volta com você. Estes gráficos são o resultado de todos os tipos de verificações científicas e coleções de informações. Podemos fazer um gráfico de você no sistema falando com sua mãe e um falando com sua amante. O gráfico com sua mãe pode mostrar o amor de uma maneira diferente ou de maneira oposta à sua amante. Se seu verdadeiro amor estiver com sua mãe, ele será mostrado, porque a fisicalidade pode mentir, mas o gráfico mostrará a verdade, porque é da alma. Muito em breve essas máquinas se tornarão como aquelas máquinas da verdade, que dizem se você está contando uma mentira ou não. Mas elas o levarão ao seu próprio julgamento e você verá o que fez ou não fez. É por isso que sempre digo aos buscadores de conhecimento que eu nunca minto, porque sei onde o gráfico está e ele não mente. No teste do dia 19 de fevereiro, podemos fazer gráficos das frutas que você gosta. Depois, a partir dos dados que coletamos, saberemos qual o comprimento de onda da força do campo que precisamos para produzir para a laranja ou maçã. Na refeição com o Criador no domingo, 19 de fevereiro, nós lhe ensinaremos como se alimentar e, se você entender, então não precisará matar no espaço. Quando você se sentar com o Criador, aprenderá os caminhos dele, que são: tu não matarás. Isso é parte do trabalho que temos feito durante as duas últimas sessões. Junte-se a nós no dia 19 de fevereiro e talvez seja a última vez que você vai comer, mas ninguém sabe. Se você aprender todo o entendimento disso, você encontrará o caminho para isso. Pergunta ao Sr. Cash: qual alma foi criada primeiro, a alma do homem, fisicalidade ou a alma da fisicalidade? Sr. Cash responde: primeiro foi criada a alma da Terra. Depois, a alma do homem veio das interações dos campos dos estados da matéria de Gans. Eu expliquei tudo isso em uma fala específica que proferi. Ensinei passo a passo como a vida foi criada neste planeta. Está em um dos ensinamentos, mas não consigo lembrar qual deles. Expliquei como a alma dos Gans, do estado da matéria, levou à criação da alma do coletivo. Através de interações, se tornou uma alma coletiva, o que significa que se tornou a alma do homem. Está disponível agora até mesmo nos novos ensinamentos para criar a alma perfeita do universo na corporificação de uma mulher e depois criar a criança perfeita. A criança de Mitra é criada desta maneira e ela está entre nós. Então a alma da criação decide no ventre da mãe a dimensão da alma da fisicalidade que a criança será feliz e vai querer existir nas dimensões do Criador. Não é a herança genética como o olho azul da mãe ou a cor do cabelo do avô. É uma diferença muito grande. Talvez a criança queira ter os olhos castanhos ou características diferentes. Este caminho é através da essência da alma e ele escolhe quais características ele quer. Não haverá distúrbios mentais e não vai ter isso de querer algo que ele não possa ter. Mas sabendo que ele tem o poder de tornar seus olhos azuis se ele decidir assim. O novo ciclo de vida, que é feito através da alma e não através da interação da vida física, não será apenas para este planeta. Os campos criam o estado da matéria, não o estado da matéria criando os campos, mesmo que ambos existam. Depende do caminho que você quer seguir. Estamos procurando casais que queiram ter um filho, sejam duas moças, dois homens ou duas pessoas que amam estar um com o outro, mas não querem um filho através da interação física um com o outro. Se um deles quiser ter o filho, então através da interação de suas almas, podemos criar a alma da criança, que então escolhe sua própria dimensão da fisicalidade. Você viu o gráfico do voo solo como a alma do homem se movia. Agora será o mesmo, ambos em existência. Na criação da alma através da interação física, as características vêm pelas chances aleatórias do RNA e do DNA. Mas a criança criada na dimensão da alma é feita pelo RNA e DNA do universo. Porque esta criança percorrerá a extensão do universo. Não considera apenas sua satisfação com o aspecto que tem neste planeta, mas também sua perfeição para os outros em outras partes do universo. O jogo mudou. Quando você vir a criança de Mitra, você adorará a criação, não importa onde no universo você esteja. Aqui na Terra, quando vemos uma criança, olhamos para a dimensão da fisicalidade. Isso é o que está por vir. Pergunta ao Sr. Cash, como as sementes da alma do homem são plantadas pelo universo? Sr. Cash responde, depende de muitas coisas, da força e de onde ela escolhe estar. Temos que ser científicos, não queremos criar teologia. No processo científico que você não entende no macro, olhe para o micro e vice-versa. Você pode testar essas coisas com rimas de estado sólido da matéria. Se você quiser trabalhar na dimensão da alma, então não tem dimensão da fisicalidade. Então use um ímã de anel, porque ele cria uma alma no centro vazio do anel. Se você usar dois ímãs de anéis sólidos do mesmo tamanho, então observe como o posicionamento e o comportamento são diferentes. Entenda qual é a alma que eles criam dentro do anel e na dimensão da fisicalidade e na dimensão da alma. Então você pode replicar e entender a essência disso. Antes do copo da vida que você fez agora, que você faz ainda agora, eu costumava fazer copos com uma quantidade enorme de ímãs de anéis neles. Eu fiz o primeiro copo da vida 15 a 20 anos atrás, mas naquela época eu não podia explicar sobre nanotecnologia e gancho. Na maldita nação da Bélgica, aqueles hooligans abriram os recipientes das unidades de respiração que eu fiz para as pessoas, e eles apenas viram ímãs ali, mas nunca entenderam. Então eles disseram que era tudo falso. Agora você usa o copo da vida para se afastar do corona. Eu uso ímãs sólidos, ímãs quadrados, ímãs de anel, com um tubo entrando nele, que muda a existência e a dimensão da alma do homem. Se as pessoas ignorantes da Bélgica pudessem entender que a tecnologia desses copos é a tecnologia da criação, então eles teriam vergonha de sua própria existência e do que fizeram com a fundação. Amaldiçoada é esta nação e seu sangue. Como eles estão atrasados e como atrasaram o desenvolvimento do homem. Um bando de pedófilos, estupradores, desde o rei até os soldados e a polícia. Alguns de vocês que são ouvintes aqui ainda têm os copos feitos pelas minhas próprias mãos. Nesses copos que vocês carregam estão a essência da criação e da vida de um homem. Dentro vocês veem o que hoje conhecemos como GANs. Com estes copos nós brincamos com os campos do universo. Muitos de vocês, especialmente na Holanda, ainda têm esses copos com vocês em algum lugar. Guardem eles como um tesouro. Eles carregam a impressão digital da minha alma. Eu fiz cada um deles à mão. É por isso que vocês encontraram a salvação neles. Você sentiu isso nos copos. Se você os abrir, verá curvas, torções e posicionamento específico de ímãs. Foi assim que pressurizei a alma para liberar seus raios cósmicos. Nos que são os sistemas de respiração, sua respiração dá da dimensão da fisicalidade e toma da dimensão dos campos da alma. Eu nunca toco a fisicalidade com todos os campos. Eu sempre brinco com as interações que ele faz com sua alma. A posição que você segura os copos, a água que você cria quando passa pelo seu nariz e o cheiro quando você o bebe, como ele toca e ilumina sua alma. Então você vê assim a satisfação na dimensão da fisicalidade. Eu sou um mágico. Você olhou para os copos como um copo. Eu olhei para os campos do copo perto do seu corpo. Até mesmo os pedaços do corpo eu fiz para você. Entenda a interação dos campos, e então você entenderá como pode brincar com os campos, não com os ímãs, mas com os gãs. Não é realmente como os gãs, mas com os campos que eles criam. Então você entenderá o processo da criação. Foi um prazer estar novamente na Holanda após cerca de 10 anos para resolver os assuntos da fundação. Isso trouxe de volta muitos prazeres e muita compreensão sobre onde começamos. Eu poderia ir até a Philips e dizer-lhes que suas máquinas de raio-x se tornaram a nova tecnologia espacial. É a mesma radiação, mas na dimensão da interação do universo. Você tem que entender como os campos funcionam e como eles interagem e qual é o resultado. No vídeo de introdução, falamos sobre a alma de seus filhos, como interagiriam com as outras almas do universo, o que leva, assim, à criação de um novo ciclo de vida. Depois de muitos anos, agora você entende o que significa essa introdução. Porque temos os gãs e as máquinas e podemos criar a dimensão da alma de uma existência perfeita. No futuro muito próximo, nas sessões mensais seguintes à refeição com o Criador, colocaremos todos os homens em uma linha e todas as mulheres em outra. Separaremos vocês e veremos que a criança da criação, que criança da criação você será, como uma criança deste planeta. Não anunciarei quando, mas será feito em uma das sessões quando chegar a hora. Porque agora nós temos o conhecimento para isso. As moças virão com as linhas da alma de um doador, e os homens virão na linha de um doador também, mas ambos conectados ao amor do Criador. Na sessão de 20 de janeiro tivemos a presença de Mitra e da filha de Mitra e gravamos isso. Quando elas se sentam entre nós, então nós somos nós. Isto não é teologia. A Fundação Cash é uma organização científica e nós gravamos isso. À medida que você vai às sessões e começa a entender e amadurecer cada vez mais, então nós daremos o próximo passo para todo o universo, não apenas para a humanidade. O Sr. Cash gostou muito do encontro com os dois irmãos de Tawan aqui nessa parte da aula. Um dos irmãos, vai fazer algumas perguntas. Pergunta ao Sr. Cash: quero saber se minha linha de pensamento está correta após participar da sessão de 20 de janeiro. Eu tenho tentado aprender com isso. Será que se tratava de aprender a importância que a alma e a alma da fisicalidade estão em uníssono quando elas viajam? Como a alma estava em contato com o Criador, então, seria então capaz de acessar qualquer coisa que eu precise na criação? Em troca, seria capaz de alimentar e nutrir a fisicalidade e sobreviver em cada dimensão. Ao não abandonar a alma da fisicalidade, proporcionará uma outra forma de desfrutar da criação assim? A alma do homem e a alma da fisicalidade, que é uma parte da alma, viajarão juntas. Sr. Cash responde: aqui o Sr. Cash compartilha sua impressão sobre este buscador de conhecimento. Estes dois irmãos são incríveis. Eles são muito gentis e humildes, apesar de serem bem educados. Seus conhecimentos, suas posições lhes trouxeram humildade. O sistema mudou quando eles entraram na sala em Lins. É um prazer ver este tipo de almas. A essência do dia 20 era conhecer suas almas e saber como se comunicar com elas. As posições de troca da alma do homem e alma da fisicalidade. Primeiro, a alma do homem estava dentro da alma da fisicalidade. Agora a alma da fisicalidade vai para dentro e é cuidada pela alma. Acabamos de ver isso em um dos gráficos onde a alma da fisicalidade e a alma do homem trocaram posições. Elas se tornaram iguais e colocou a mão dela mesma sobre a outra. Isso foi feito por sistemas remotos e até mesmo fora do continente europeu. Este era todo o propósito do exercício do dia 20, para que você comece a aprender como confiar que pode estar no comando. Ambas as almas estão se amando como para se protegerem mutuamente, como a forma como vocês dois irmãos entraram no sistema. Muitas pessoas compartilharam suas experiências do exercício do dia 20 e como se sentiram, e como interagiram com as almas dos profetas. Havia uma razão para escolhermos os três profetas, porque eu não podia lhes dizer para se encontrarem com a alma da mãe de alguém na China ou com o pai de algum cara no Canadá. Era mais fácil usar os profetas que todos conheciam. Mas todo o processo foi para você aprender como interagir com sua própria alma da fisicalidade, o que você chama de seu espírito, e depois confiar para deixá-lo ir, sabendo que ele será cuidado. De certa forma, você permite que a alma da fisicalidade saia como esquizofrênico. A alma da fisicalidade confiou na alma para se estender sobre ela, e então todos vocês foram a um ponto de referência que todos conhecem. Este ponto foi Moisés, Cristo e Maomé. Todo o propósito do processo era que vocês entendessem a expansão e então, uma vez expandido, precisavam ir a algum lugar que pudessem confirmar que tinham ido. Muitos de vocês sentiram Cristo ou Maomé, mas não sentiram os outros. Um buscador de conhecimento estava reclamando que não conseguia ir a lugar algum. Eu lhe expliquei que ele era muito apegado à fisicalidade e muito físico. Seu espírito tomou um controle rígido sobre a alma. Nós o deixamos ir em quantos voos ele queria em Lins, mas ele ainda disse que não conseguia libertar sua alma. Mas ele não entende que sua alma já está fora. Por que você quer forçá-la a estar onde já está? O objetivo era que você tivesse confiança no processo da expansão de sua alma. Algum de vocês perdeu sua alma? Ou vocês se tornaram homens melhores? No teste de transmutação de hoje, perdemos o buscador de conhecimento por um curto período de tempo e o recuperamos. Nós literalmente perdemos a alma. Estamos em contato com a alma dele, mas depois ele não respondeu por alguns minutos. Então ele voltou. A alma sempre retorna. Você não pode ficar perdido. Mas não podemos dizer a ele que o perdemos, porque se ele entrar em pânico, então não voltará a fazer isso da próxima vez. Não é como os caras da NASA, eles realmente teriam um problema se perdessem a comunicação porque eles estão na fisicalidade. Mas não temos um problema porque a alma da fisicalidade sempre voltará à sua posição. Esta é a verdadeira viagem da alma ao estendê-la além. Ele não sabe sobre isso, mas podemos ver isso no gráfico. Você nunca pode se perder no espaço. Na transmutação, você não pode pousar sobre a superfície da Lua. Você estende sua alma sobre a alma da fisicalidade, depois, através da interação com a alma do planeta e a inércia, você decide como quer se manifestar lá, de acordo com o ambiente. Você será uma pedra rolando sobre a superfície da Lua? Você ainda será uma vida, e você decide. Ou você vai aparecer com 20 pernas e 5 pulmões porque você precisa de mais energia. Ou você faria a superfície de sua pele tão brilhante que absorveria todas as dimensões do ambiente, mas você decide que quer estar na forma de um homem. Você tem 2 pernas, 2 braços, mas eu não preciso dos pulmões dentro porque minha pele absorve toda a energia que eu preciso. Como quando estou no chuveiro. Os buscadores de conhecimento têm que aprender isto, e este foi o propósito do dia 20. No dia 19 de fevereiro, mostraremos com qual jato daquele chuveiro você quer se conectar. Um dos jatos do chuveiro é para o sabor da cenoura, outro para o amor do Criador. Por qual você está mais faminto? Como você quer alimentar sua alma? Com uma cenoura ou com o amor do Criador? Estas experiências nas sessões são esse processo de treinamento. Você expandiu sua alma para conhecer sua fisicalidade e a alma da fisicalidade. Quando você sente isso e entende isso emocionalmente, então vamos para o próximo passo e estendemos. Alguns de vocês talvez tenham vindo para a viagem apenas para ver Moisés, Jesus ou a alma de Maomé. Mas ainda assim, vocês descobriram que sua alma sempre permaneceu conectada à sua fisicalidade. Pergunta ao Sr. Cash, qual é o futuro da raça humana? Se nosso universo é um plasma gigante, ele mudará de posição em relação a outros universos como resultado desta tecnologia? O fortalecimento dos campos deste plasma afetará as posições do Únicos em geral? O que isso implicaria? Sr. Cash responde, de certa forma não, mas de certa forma sim. Se você estiver conectado e entender a alma da criação e o Criador, às vezes o macro pode afetar o micro e às vezes o micro tem aquele puxão para afetar o macro. Isso virá no ensinamento futuro quando os buscadores de conhecimento se tornarem mais conhecedores. No dia 20 de janeiro, vocês estenderam suas almas na medida em que puderam alcançar as almas dos profetas e através da doação para a alma da fisicalidade deles, vocês tentaram mudar esse curso. Se você observasse o que eu observei em segundo plano nas últimas semanas, então você saberia que os buscadores de conhecimento fizeram seu trabalho em 20 de janeiro de elevar as almas dos profetas. Muitos de vocês não estão cientes do que está acontecendo, mas é incrível. Explicarei para vocês muito em breve. Se vocês conseguiram estender sua alma do homem e depois chegar aos profetas que está dentro da estrutura deste planeta, Por que você acha que não pode expandir sua alma para abraçar sua fisicalidade? Ou por que você acha que não pode compartilhar sua alma para iluminar a alma da fisicalidade dos profetas? É assim que eles entram em contato e interagem com seus seguidores. O que o impede de expandir sua alma além desta terra para encapsular a alma da totalidade e elevá-la? O que o impede de expandir-se além do sistema solar, galáxia e universo? Que experiências você vai ter? Será que a elasticidade de sua alma na dimensão da força de campo é suficientemente forte para abraçar únicos? Ou quando ela passa por este universo, ela cria sua própria nova dimensão e nova posição em seu próprio únicos? Porque agora você introduziu uma nova força, então uma nova posição tem que ser criada. Os campos exteriores ditam a posição, não os campos interiores. Os campos internos criam sua própria inércia. A alma de um homem, uma entidade, pode mudar o curso do universo do únicos. Isto é, se você tiver energia suficiente. Pergunta ao Sr. Cash, então, de certa forma, os efeitos de dentro de nossa alma são ilimitados? Sr. Cash responde: Não há limitação. Não há limitação. A limitação está apenas no cérebro do homem. Isso é tudo. É a limitação da compreensão de sua própria criação. Foi um prazer conhecer vocês dois irmãos e vocês trouxeram muitas boas lembranças. Eu costumava ser o mesmo com o meu irmão. Foi um prazer vê-los juntos como um só. A educação e o que eu chamo de humildade de vocês. Todos vocês ouvem as notícias, mas há algo que pode ter passado por vocês. Eu sempre disse, deem 14 dias depois de algo como a sessão de 20 de janeiro de levar a alma dos profetas para ver quais são os resultados. Como eu expliquei antes, a situação da Ucrânia era a Igreja Católica tentando assumir o controle da Igreja Ortodoxa Russa. Eles estão lutando uns com os outros para ver quem é mais forte. Vimos uma extensão disso quando fomos avisados anteriormente de um possível ataque catastrófico do Estado de Israel contra o Irã. Então os israelenses testaram isso no sábado passado, atacando militares e outros lugares por drones remotos. Temos que esperar e observar qual será a reação. Os israelenses, por sua estupidez, pensaram que poderiam puxar o Irã para uma guerra e então conseguiriam o que queriam. Mas já se passaram 7 dias e ainda está em silêncio. Isso não significa nada. Esta é novamente uma guerra de religiões. O que você fez no dia 20 trouxe uma nova dimensão. Os israelenses esperavam puxar o Irã para uma guerra maciça, mas até agora eles permaneceram em silêncio. O blefe deles não funcionou. Caso contrário, hoje teríamos uma história muito diferente. Agora você vê os efeitos da elevação das almas dos profetas que você fez no dia 20. Eu prometo que se essa sessão não tivesse acontecido, teríamos assistido hoje uma guerra maciça no Oriente Médio, especialmente após este ataque maciço dos israelenses. Eles estão testando isso. Estávamos cientes e esperávamos por tal teste. Não era algo desconhecido, mas de certa forma mostrou a fraqueza na estrutura da defesa de Israel. Com certeza veremos um contra-ataque em muito pouco tempo, mas será conclusivo o suficiente para trazer o mundo islâmico através do Irã e o mundo judeu através de Israel face a face para a paz. Como disse o novo ministro de defesa de Israel, tivemos que fazer o primeiro ataque. Mas, senhor, isso foi a coisa mais estúpida que você poderia ter feito. O senhor deveria ter enviado uma mensagem de paz. Mas como isso era o desejo do seu profeta, tinha que ser feito desta maneira. Amanhã vou me reunir com as autoridades iranianas. Minha mensagem para o governo iraniano é que tome um caminho da sabedoria e siga nosso caminho e se torne uma ferramenta de paz. Sabendo que falamos de um ponto de força, e não porque você nos bombardeou do nada, mas porque podemos bombardear vocês até os escombros, até o nada. Isso está acontecendo porque as guerras baseadas em religiões estão chegando ao fim. Vemos a nova administração em Tel Aviv com o homem mais revoltado como primeiro-ministro. Ele não gosta de falar com a Fundação Cash e com o Sr. Cash, porque ele sabe que ele escolheu o caminho para terminar a estrutura a qual ele pertence. Este fim está vindo através de seu profeta e não através dos súditos do profeta. Por causa do que você fez no dia 20, você de fato parou outro ciclo de guerra que não veremos. Espero por saber e compreender o que está dentro da estrutura do poder militar do Irã, um caos na Palestina. Estávamos esperando que eles provocassem, agora eles o fizeram, mas acabou sendo diferente do que eles esperavam. Minha alma vai até os líderes iranianos para levá-los a escolher um caminho diferente do que eles estão planejando. Como eu lhes disse, este é um conflito de duas religiões. Não será mais uma condição de ideólogos do Vietnã, mas será o fim do assunto para as religiões. Por que razão os cristãos devem se matar um ao outro na Ucrânia ou os judeus e os muçulmanos no Oriente Médio? Se você não tivesse feito o que você fez no dia 20, esta história teria sido muito diferente hoje. 7 dias depois. A guerra das religiões começou, mas desta vez irá trazer elas para um fim. Porque vocês, como almas dos buscadores de conhecimento, trouxeram uma condição diferente. Vamos ver o que as próximas semanas trarão para este cenário. E como ele será trazido a um ponto de virada e como terminará. Como buscadores de conhecimento da Fundação Cash, estendemos nossas mãos tanto para o Estado de Israel quanto para o Irã para proteger contra qualquer acidente nuclear. Oferecemos total segurança ao governo iraniano em uma chamada direta com o governo, que em caso de qualquer acidente nuclear no Irã, a Fundação Cash colocou todas as suas instalações e as entrega ao Irã incondicionalmente, o mesmo que fizemos na Ucrânia através da AIEA. Disponibilizei todas as ferramentas em minha comunicação com a liderança iraniana através de seus funcionários, que se alguma instalação nuclear iraniana for atacada, nós estamos lá para ajudar. O mesmo está disponível para o Estado de Israel. Os cidadãos de uma nação não devem pagar pela estupidez de seus líderes. Pergunta ao Sr. Cash, as exceções como as que fizemos nos dias 16 e 20 mudam a relação das almas com a nossa alma da fisicalidade? E a nossa relação na totalidade também com a alma do meio ambiente, as pessoas ao nosso redor, o cosmos e tudo mais? Sinto que as camadas grossas estão sendo removidas e posso ver com muito mais clareza. Ao mesmo tempo, sinto que não tenho desejos, como quando o sol sai pela manhã, brilha o dia todo, e então entra a noite. Eu me torno assim. Eu só me levanto e depois vivo minha vida. O engraçado é que eu não tenho mais desejos, mas, por exemplo, se eu quiser ter uma maçã, de repente uma maçã aparece. Eu penso em alguém e eles ligam. Isso está realmente acontecendo ou é apenas coincidência? Outro exemplo é que no lugar que eu vou para o almoço, eles geralmente ficam sem o meu prato favorito. Mas quando eu cheguei, eles têm apenas um sobrando lá desse prato. Eu estava pensando o que está acontecendo aqui. Você pede algo e isso aparece assim. E meu relacionamento com as pessoas mudou. Elas respondem de uma maneira como se para acomodar você para o que você quer fazer. Estou obtendo tanta clareza sobre as coisas. Isso deveria acontecer que todo relacionamento muda, sim? Sr. Cash responde, de certa forma é a alma da compreensão. Isso significa que a sua alma cria essa interação e coloca essas coisas em posição ou manifestação. Se o que você está querendo é real e é bom e necessário para a sua alma, alma da fisicalidade ou fisicalidade, então irá tomar forma. É importante que compreendamos isto da forma correta e não inventemos outras histórias sobre o que está acontecendo. Por exemplo, você queria um peixe para o almoço e você conseguiu o último peixe. Teria sido o mesmo se você quisesse outra coisa? O cara que estava lá antes também queria o peixe, mas a alma disse, não, alguém o reservou através da alma, deixe-o para trás. Então você chama isso de coincidência? Pergunta ao Sr. Cash. O sistema foi criado para criar esse tipo de interação conosco, para que mudasse nossas vidas? Sr. Cash responde, não. Nós só criamos um ambiente, é para você testar você mesmo. Todo o propósito dessas sessões é que você aprenda o que você esqueceu para reaprender. É como se você tivesse tido um acidente e quebrasse sua perna, ou estivesse em coma por muito tempo. Quando você sai, tem que treinar novamente sua perna ou corpo para trabalhar novamente. Esse é o propósito dessas sessões, para ensinar você como andar novamente. O homem, através da alma, já sabe disso. Ele faz isso todas as noites quando está dormindo e você chama isso de um sonho. Agora você está ensinando ou treinando sua alma da fisicalidade como fazer isso. A alma sai por um tempo e depois volta para casa. Mas a alma da fisicalidade está em casa o tempo todo. A alma sai e quando volta grita, estou de volta. Vimos tudo isso naqueles gráficos. Pergunta ao Sr. Cash. Há também a sensação de que tudo ao nosso redor tem uma alma. Depois da sessão eu consigo sentir mais. Por exemplo, ontem à noite eu esqueci minha chave e estava presa atrás da porta do meu apartamento. Então, de repente, foi como se a porta me convidasse para passar por ela. Era como uma comunicação acontecendo. Algo se abriu e eu senti que poderia passar por ela. Mas eu estava hesitante e pausei um pouco. E eu estava me perguntando se a comunicação estava realmente acontecendo. Sr. Cash, deixe-me explicar-lhe uma coisa. É por causa do seu medo da fisicalidade. Eu disse isso aos outros buscadores de conhecimento, que isso é o seu medo da fisicalidade. Como você passou pelas sessões, da próxima vez, se você ficar preso atrás da porta, veja se você pode estender sua alma, que é uma energia, e então veja se essa energia pode levá-lo para o outro lado da porta e depois voltar para a dimensão da fisicalidade. Aqui é buscador de conhecimento fala com o Sr. Cash, mas eu não tenho medo. O Sr. Cash responde: é o medo subconsciente. A buscadora de conhecimento então pergunta: mas como posso saber onde ele está e me livrar dele? Sr. Cash responde: não é se livrar dele, é treinar você mesmo para saber que você pode fazer isso. É como aquele menino que quer quebrar um tijolo com as mãos, como os mestres de judô. As primeiras vezes ele tenta, esmaga as mãos e os dedos e chora de dor, mas ele continua com determinação até que ele possa fazer isso. Um dia ele se torna o mestre do judô e pode quebrar tijolos com suas próprias mãos. O tijolo é o medo do homem. Pergunta ao Sr. Cash: em outro exemplo, eu tenho um copo que eu bebo todos os dias. De repente, ele se torna vivo, como se fosse seu melhor amigo. Você nunca soube que era seu amigo. Você pode falar com ele e se comunicar com ele. Mas então todo o resto também se torna vivo. É que nós nunca prestamos atenção nisso. É como aqueles desenhos animados onde eles fazem todos os objetos ganharem vida. Mas agora é real, não é mais uma animação. Sr. Cash responde: o maior problema é ter confiança em si mesmo. Esse era o propósito de todas essas sessões e das sessões nos próximos meses: treinar e ensinar você. Muitos de vocês que participam dessas sessões mensais se tornarão os professores do futuro para o próximo ciclo de buscadores de conhecimento e humanidade. Até agora, nessas sessões, vocês vieram de todas as origens, culturas, nacionalidade, religião e o resto. Esse era o propósito dessas coisas. Quando fomos ensinar como iranianos, tivemos problemas com o povo de um certo país. Eles não confiam em estranhos, como na Bélgica. Eles disseram para a gente: por que a Bélgica? Por que você veio aqui? Oh, deve haver algo errado com isso. Mas agora, se você, como iraniano, vai e ensina outros iranianos, então não há essa desconfiança inicial de estrangeiros trazendo algo aqui. Sem você saber, nós nos tornamos embaixadores da sua própria cultura e nação. Porque então não há desconfiança na cor, raça e religião. Gradualmente, vocês, como buscadores de conhecimento, começarão a entregar esses ensinamentos. Pergunta ao Sr. Cash: por que durante a sessão você nos fez colocar o microfone no lado direito e não no lado esquerdo? Qual é o propósito disso? Por que eu não consegui fazer isso? Sr. Cash responde: você já comprou aqueles fones de ouvido que tem escrito LR para olheiro direito e esquerdo? Normalmente, o microfone está conectado ao lado direito. O nosso sistema está configurado para o hemisfério esquerdo do cérebro, então você usa o lado direito e o ouvido direito. Você tem que seguir as instruções, porque senão você vai se tornar um esquizofrênico. Digamos que um sentimento de fome vem do hemisfério esquerdo do cérebro em tal ponto. Agora, se você colocar o microfone no lado esquerdo em vez do direito, estará invertido. Talvez aquela área onde você coloca seja de onde vem a emoção de fazer amor. Nosso sistema está definido para a maneira como dizemos para você fazer. Alguns dos nossos buscadores de conhecimento até testaram isso e podemos decidir se interagimos com seu hemisfério esquerdo ou direito, consciente ou inconscientemente. Foi o mesmo com a unidade de aprimoramento: tínhamos três assentos à esquerda e três à direita. Também tínhamos uma unidade à esquerda e outra à direita. Nosso sistema tem hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Não é coincidência, é uma cópia de como o cérebro funciona. É o mesmo com os gráficos que mostramos, onde você tem a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma do homem. Então tivemos o mesmo com as cadeiras que você sentou fora da unidade de aprimoramento: fisicalidade, alma da fisicalidade, alma do homem. Nada mudou. Se você entende o princípio do trabalho do cérebro no mundo da ciência, você chama isso de gemiosidade. Nós dizemos que cada estrela tem um par, tem uma estrela contrária a ela para seu equilíbrio. É o mesmo com o cérebro do homem. A diferença na energia entre as interações dos dois hemisférios cria corrente elétrica para a existência do cérebro. O cérebro não traz sua energia de outro lugar, ele obtém a partir da interação consigo mesmo. Ele absorve a energia de seu ambiente, ele absorve a energia das células sanguíneas passando ao redor dele, porque nenhum sangue passa pelo cérebro. A diferença entre os dois hemisférios cria a energia que ele precisa para funcionar. É o princípio do Yin e do Yang. Um lado é o Yang e um lado é o Yin, e coletivamente juntos eles fazem um cérebro, e na interação entre eles criam a corrente e as emoções. É importante que quando lhe dissermos para colocar o microfone à direita, que você coloque ele no lado direito, porque se estamos enviando informações, por exemplo, para amar uns aos outros, então se você tiver o microfone ao contrário, você está colocando as informações do outro lado, onde poderia dizer, por exemplo, para odiar uns aos outros. Alguns de vocês que participaram e disseram para a gente que se sentiram esgotados, mas outros que participaram também disseram, oh, foi a sessão mais fantástica. Mas todos receberam o mesmo. Nós configuramos dessa maneira porque seu cérebro funciona em um hemisfério esquerdo e direito. Estamos apenas seguindo a maneira como você recebe informações para fazer isso da maneira correta. Pergunta ao Sr. Cash, quando Jesus disse, se você disser para a montanha se mover, ela se moverá. Agora podemos entender isso, porque a alma tem esse poder, porque é o próprio Deus. Então quando você comanda, na verdade é instantâneo. Sr. Cash interrompe a buscadora de conhecimento e fala, pare aí, Azar. Ele disse, faça uma montanha se mover, sim. A montanha não era a montanha que você está pensando, a montanha física. A montanha era a ignorância do homem. Ele criou essa montanha para si. Então ele tem que mover a montanha da ignorância para entender a criação e o Criador. Você ainda está pensando na fisicalidade. Pergunta ao Sr. Cash, quando você nasce aqui na Terra, o que você quiser está disponível para você. Você não está recebendo porque não é importante para você, você só tem que pedir. Sr. Cash responde, é o desejo. Aqui a buscadora de conhecimento prossegue e diz, o motorista táxi da Tajiquistão se preocupa com a sua mãe que está chateada porque ela não tem a mesma cadeira que seu vizinho tem. São apenas pessoas sofrendo por coisas que realmente não importam. Sr. Cash responde, ok, vou colocar de outra maneira. Um dos nossos buscadores de conhecimento que participou das sessões do dia 16 e 20 reclamou como é que os outros conseguiram ver a luz, ou eles dizem que viram a essência da alma de Cristo, Maomé ou quem quer que seja, mas eu não consigo fazer isso. O que há de errado? Por que eu não posso ter isso? Esta é a mesma situação como a mãe que quer ter uma cadeira como vizinho. A essência ainda é a mesma. Acabei de receber aqui uma mensagem que não sei se posso compartilhar. É do médico responsável pelos dois irmãos com defeitos genéticos e é tocante. Mostra que o conhecimento da criação superpassa por qualquer dimensão física. Não importa se você quer a cadeira dos vizinhos ou para ver a alma de Moisés ou o que quer que seja. Um anseia por uma cadeira e um anseia para a criança que eles amam tanto que se torne saudável novamente. De fato, o que valorizamos na vida? Isso é o que a mãe escreveu. Ela escreveu o seguinte, eu não posso nem colocar em palavras o que tudo isso está fazendo comigo. Eu pensei que sabia como sentir a energia e agora estou confrontada com imensos arrepios todos os dias, porque tudo parece um grande milagre, um grande presente de Deus. Uma pessoa está feliz em ter seu filho de volta à normalidade e outra ainda está preocupada com a cadeira do vizinho ao lado. A vida do homem é uma hipocrisia. Pergunta ao Sr. Cash. Na interação de almas, algumas almas compartilham amor e isso cria humildade e felicidade apenas por estarem próximas umas às outras. Enquanto outras almas fazem o oposto e tentam agarrar o amor e usá-lo para controle. E isso se deve à falta de compreensão da alma com relação à fisicalidade? Ou é apenas um hábito de roubar consciente dessa alma? Sr. Cash responde, é uma combinação de ambos. Como dizemos, a ignorância é uma benção. Quando você é ignorante, você não está ciente disso e você acha que está feliz fazendo do seu próprio jeito. E mesmo que seja o caminho errado, você acaba na vala. Se você sabe que está indo para uma vala e se você tentar evitá-la, você acaba às vezes em uma vala até maior. É como decidimos viver nossa vida. Este ano é o ano em que o homem se encontrará com a comunidade universal. Mas na realidade, se você entende de uma forma muito pequena, no início trazemos o universo para o homem para ver o que está faltando. De certa forma, trazemos a vocês um provador. Depois cabe a você decidir o que quer testar e provar. É uma combinação da sua decisão com o seu conhecimento e compreensão, nada mais. Depende de cada indivíduo e da sua própria compreensão. A Fundação Cash tentará entregar todas as unidades da cabeça de energia antes da sessão de março, para que aqueles que Cash comprarem possam usá-las na sessão. Vocês descobrirão que as sessões serão muito, muito diferentes. É o que eu chamo um planeta, uma nação, uma raça. E você vai sentir a maneira diferente de se conectar. Primeiro você vai se conectar através de seus telefones celulares para o sistema da maneira que você está acostumado. Então, para aqueles que compraram as unidades da cabeça, vamos mudar para elas e você só se comunicará através das novas tecnologias. Aqueles que entendem criarão essa expansão. Você sentirá a comunicação através de sua emoção e não através dos ouvidos. Será muito interessante ver como, quando separamos os dois lados da fisicalidade, quanto mais aqueles que usam o plasma serão iluminados. Se eles vão ganhar mais conhecimento após as sessões, será que eles seriam capazes de integrá-lo de volta para a dimensão da fisicalidade? Para aqueles que compram as unidades da cabeça, por favor, não deixem ninguém experimentar suas unidades da cabeça, nem mesmo por um instante. Sou muito, muito claro com relação a isto. Explicaremos as razões no futuro sobre isso. É como quando lhe dissemos para não compartilhar sua caneta da dor. Não compartilhe suas unidades da cabeça com mais ninguém. Não deixe ninguém experimentar sua unidade da cabeça. É importante que você entenda e mantenha isso. O conhecimento de ambas as dimensões da fisicalidade do universo se tornará gradualmente parte de sua vida. Talvez Azar entenda como passar por aquela porta sem realmente abrir a porta. Talvez você entenda como atravessar um planeta sem realmente tocar no planeta. Talvez você entenda como dizer à menina que você ama o quanto você a ama através da essência de sua alma e não pela palavra da boca. Então você verá a reação e o quanto nós mudamos a posição. Somente a Fundação Cash oferece as unidades de tecnologia de plasma. Se você a comprou em outro lugar, ela é falsa. Já vimos muita gente tentando copiar nossos produtos, especialmente na Romênia. Certifique-se de que venha diretamente da Fundação Cash, não importa se eles abriram um e pensam que poderiam copiá-lo. Eles não sabem o que mais temos escondido lá dentro. É como usar um remédio de outra pessoa. Não é bom comprar um remédio de segunda mão, porque já está carregando a alma de outra pessoa. Estamos tentando levá-lo na direção e na dimensão para entender. O processo tem que continuar e continuará e não vai parar. O processo tem que ser contínuo e também o processo de paz tem que continuar. O que quer que você aprenda tem que ser usado para trazer a paz. E aqueles que fizeram mal a você ou criaram condições erradas para você virão a si mesmos. Quando você tiver essas unidades, aprenda uma coisa. Peça sempre para a unidade. Peça sempre através de sua alma. Peça sempre. Porque se for dado a você ao pedir, então você não roubou. Se você tomar sem pedir, você roubou. Mesmo se você quiser fazer amor com sua parceira, pergunte, eu posso fazer amor com você? Porque eu não faço amor com você fisicamente. Eu coloco à sua disposição para que você tire de mim, que é amor de mim. Então você verá que a posição muda. Será que eu posso amar você? Porque se for sim, será recebido. O ignorante diz: por que você precisa me pedir para me amar? Porque eu te respeito. Porque você estará na força de receber meu amor. Caso contrário, estarei regando o pavimento e as portas, e não a flor que eu amo tanto. Sempre peça quando você usa um sistema. Tu não roubarás. Porque quando você pede e é dado, você não roubou. Uma buscadora de conhecimento estava dizendo que quando ela faz tudo sozinha e não confia na alma para fazer isso, o alma da fisicalidade não confia na alma, então ela estraga tudo e não sai bem. Sr. Cash responde: você vê, quando você trabalha na dimensão da alma, você não pode estragar tudo. É impossível. Mesmo que você ache que está estragado, houve uma razão para que tenha sido assim, mas vai acabar perfeito. Um exemplo dado foi que os austríacos usam muito sal em seus alimentos, mas é normal para eles. Pergunta ao Sr. Cash: Jesus Cristo se alimentou de alimentos físicos na Terra? E se sim, isso significa que ele matou outras vidas? Sr. Cash responde: Os mensageiros do Criador tinham que viver entre o homem do jeito que ele vive, e parecer e ser o mesmo que o homem. Caso contrário, eles teriam sido como um estranho e ninguém os teria seguido. Eles sempre viveram da mesma maneira que as pessoas que eles vieram para ensinar. Mas isso não significa que eles mataram para viver. Eles tinham que ser parte do lugar onde viviam. Entretanto, com Cristo, ele se tornou forasteiro de qualquer forma a maior parte da sua vida. Ele fez tudo fora da estrutura. Um dia vou contar histórias sobre Cristo e as coisas que ele fez que ninguém sabe. Foi o mesmo com Moisés. Foi assim que trouxemos o equilíbrio do que chamamos de mandamentos. Vivemos entre os homens e temos sido parte deles. Há marcadores deixados para trás que você pode verificar para lhe dar uma indicação sobre essas coisas. Os profetas, para não serem estranhos, viveram entre os homens e fizeram o mesmo que os outros fizeram. Muitas, muitas vezes aconteceu com todos os mensageiros e professores, porque eles tiveram que engolir muita comida amarga de seus alunos para poder ensiná-los. Mesmo que não fosse bom, eles ainda tinham que pegar, caso contrário, os alunos teriam ido embora. Muitas vezes eu disse a mim mesmo: por que que eu não paro? Eu sei como. Mas se eu parar, então se torna outro mágico. Já disse muitas vezes que tenho vergonha de estar no corpo do homem. Não tenho vergonha de estar, mas vergonha de ter que comer o que é morto. Tenho que consumir o que está errado só para estar entre o homem e nada mais. Não é que os profetas não conseguissem sobreviver sem comer, mas você pode imaginar o que eles teriam feito a Cristo. Ele teria se tornado um ermitão, ninguém teria estado com ele. Buda tinha uma condição pior. Se você conhece a verdadeira história de Buda. O melhor mensageiro era Zoroastro, porque ele vivia na cultura onde todos entendiam e viviam da mesma maneira. Ele viveu a vida mais perfeita, ele trouxe os templos e pediu-lhes que mantivessem o fogo aceso. Mas o homem só olhava o fogo como uma lenha para queimar, para manter o fogo aceso. E ele o mantinha por milhares de anos nos templos. E ele ainda está aceso. Mas a realidade do que ele queria dizer era manter a luz do Criador, manter sua alma em interação com essa luz, com a alma do Criador. A luz disso manterá você vivo e lhe mostrará o caminho. E novamente o homem tomou isso na dimensão da fisicalidade e escolheu apenas manter um fogo físico e adorá-lo nos templos. O fogo de que ele falou foi a interação da alma do homem com a alma do Criador, e o homem o tomou como queima de uma lenha apenas. Eu era de uma escola secundária zoroastriana em Teerã, e às vezes costumávamos provocar nossos colegas, pois eles tinham fogo no templo ao lado do muro. Pelas regras da escola, não era proibido falar sobre religião. Costumávamos acender um fósforo e depois apagar e dizer: "Oh, seu Deus desapareceu." Era uma brincadeira, e nós costumávamos rir disso. No início era muito ofensivo, mas depois os zoroastrianos começaram a entender o que isso significava. Então eles mesmos apagavam o fósforo, e diziam: "Veja, veja, nós somos a luz que você nos apagou. Você fica com a madeira, mas nós ainda carregamos a energia." Tivemos uma bela relação com os zoroastrianos. Essa é a essência da vida. Os profetas tinham e têm a capacidade de tirar a energia do universo. Mas você pode imaginar o que eles teriam feito a Moisés ou a Jesus se eles o tivessem mostrado? Um teria afirmado ser o próprio Criador e o resto dos assassinatos que ele fez. O outro teria sido o mais belo mulherengo jamais conhecido no universo. Com a luz do Criador, ele teria brilhado como uma estrela. Isso dependia do que eles decidissem. Pergunta ao Sr. Cash: o homem pode amar mais de uma mulher? Sr. Cash diz: Maomé disse 4 em tempo integral e 40 em tempo parcial. Cristo nunca indicou. E Moisés trouxe ao contrário: você ama como quiser. Depende de como você olha para isso. Você olha para a dimensão da fisicalidade ou para a dimensão da alma? Amamos as mulheres de muitas maneiras diferentes, como esposa, filha, mãe e irmã. Que amor é mais importante? E em que ponto qual deles lhe dá mais prazer? Mas estar com uma mulher em relação a compartilhar uma vida juntos é melhor estar com uma. Porque assim você se compromete e dá e recebe do mesmo. Pergunta ao Sr. Cash: como é programado ou decidido que uma alma nasce e se manifeste aqui no planeta Terra? Quem decide se vamos nascer, quando e em que família? Existe um departamento no universo responsável por tudo isso? Sr. Cash responde: Oh, meu Deus! Ninguém é responsável. A criação é uma combinação dos acidentes, e alguns acidentes são definidos para estar em um determinado momento e posição. Não há um departamento, desculpe. Isto é para humanos. Nós não mantemos um registro. A criação da vida neste planeta é tão aleatória e essa é uma das suas belezas. Adoramos a aleatoriedade porque ela cria variedades muito boas para o mundo da criação. No futuro, quando os buscadores de conhecimento se tornarem mais confiantes no que veem e como fazem as coisas, eu lhe ensinarei a emoção através da alma e não através da fisicalidade. Como amar e dar na dimensão da alma. Não há ódio existente na dimensão da alma. Então você pode comparar o amor entre a dimensão da alma e a dimensão física do homem. Então você entenderá quanto disso foi feito pelo homem e quanto realmente existiu na criação. Isso se torna muito fácil. Então você entenderá a pergunta anterior sobre amar uma mulher. Há uma alma para uma, mesmo que interaja com outras, para ser uma da mesma força e da mesma posição. Devido à diversidade do consumo de energia do homem neste planeta, você cria uma variedade de emoções. Estas emoções estão ligadas ao homem, não ao Criador. Talvez ele esteja se referindo aqui ao motivo pelo qual o homem muda de sua emoção tão rapidamente. A estrutura deste planeta tem muitas, muitas variações, diferentes materiais e o resto. Mas o objetivo final da vida é uma luz. E o que se vê nas estrelas de monociclo é uma luz. Pergunta ao Sr. Cash: a energia plasmática magrave deve ser utilizada no futuro para as nossas necessidades energéticas? A eletricidade se tornará obsoleta no futuro? Sr. Cash responde: a eletricidade é obsoleta. Se vocês, buscadores de conhecimento, tivessem compreendido o princípio do funcionamento dos magraves, a unidade de aprimoramentos de energia compacta que acabamos de lançar é a mesma coisa. Se você entendeu, a fonte de energia está a milhares de quilômetros de distância. Mas o homem está feliz com o que sai do cabo minúsculo. Toda a nossa tecnologia é baseada nos campos, e os campos não têm nenhuma limitação. É a compreensão do homem que impõe limitações. As novas unidades de aprimoramento se baseiam no processo da criação. Se você comprou os magravos originais, você pode devolvê-los e deduziremos o valor pago para a nova unidade compacta, o que garante uma redução entre 30 e 60% ou mais, a menos que você cometa fraude. Porque testamos cada unidade antes que ela saia. Não há reembolso, mas deduziremos esses 500 euros. Eu sei exatamente o que acontece na nova unidade compacta, mas desta vez não olhe para a redução na conta de energia elétrica. No futuro, lhe ensinaremos como usar isto para muitas outras opções, mais do que você pode até imaginar. Nós lhe daremos unidades adicionais para serem usadas em conjunto com esta, e isto lhe dará novas dimensões na vida. Não compre as cópias falsas que vende em outros lugares das unidades da Fundação Cash, porque elas não funcionam. Colocamos um monte de tecnologia escondida neste aqui. Mesmo nossos trabalhadores que fazem isso, não entendem o que é. Trouxemos os preços de 5 mil para 3 mil euros para garantir que possamos avançar para o próximo passo no desenvolvimento. Tudo que colocarmos de agora em diante na tecnologia de plasma tem uma razão, tem uma conexão com o uso futuro. Não é apenas o que você vê como tal. Desta vez, a beleza disto é que o que quer que você compre, você também tem que inscrever-se anualmente na Fundação Cash para apoiar a pesquisa. Antes, nós dávamos para você os sistemas e você corria e fazia todo o resto. Agora, quando lhe damos um sistema, você tem que permanecer em contato conosco. Continuaremos desenvolvendo seu entendimento sobre a tecnologia. Não é mais um beco sem saída. Se você não adquirir a unidade diretamente da Fundação Cash, jogue-a no lixo. Se você a receber de nós, há muito mais dentro das unidades das tecnologias que estamos lançando em 2023. Como eu disse a um buscador de conhecimento, se você comprar uma cópia falsa, não volte para mim e diga: ah, eu comprei uma cópia, estou dobrando minha conta de eletricidade agora, mas minha esposa está mais doente e o resto disso. Isso é problema seu. Lentamente, em 2023, você verá novos produtos saindo. Se não for diretamente da loja da Fundação Cash, não toque nesses produtos. Desta vez, esses sistemas estão preparados para interagir com o que está por vir no futuro. Há uma razão pela qual nós lançamos essas políticas de bem-estar abrangente antes. Elas são para indivíduos e famílias e o resto. Tudo fica conectado a todos esses diferentes sistemas que estamos lançando. Estamos nos preparando para mudar o curso da alma do homem, e não na dimensão da fisicalidade, mas essa é a única maneira que o homem conhece. Em breve anunciaremos um dia do Blueprint para mostrar-lhes as unidades da cabeça e as novas unidades compactas. Então mostraremos a vocês as unidades de energia de plasma que agora estão passando para entender a demanda de energia, especialmente da Europa. Esperamos que, até o segundo trimestre, liberaremos a unidade elétrica e gás, porque muitos de vocês não podem converter de uma para outra, ou não têm gás em sua casa, é apenas parte elétrica. Portanto, estamos tentando atender a todas as demandas em uma unidade. Espero que possamos compartilhar mais conhecimento da próxima vez. Este é o fim do índice rápido do workshop de número 470.